mas que eu não tenho quem me solte. A prisão da ratoeira é como a prisão da morte. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Eu entrei pra ratoeira, mas não foi com alegria. Na ratoeira não está quem o meu coração queria. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Da parreira nasce a uva e da uva se faz o vinho. Os teus braços serão gaiola e eu serei teu passarinho. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração.